Hey, hey, hey, vem que vem, vamos nessa. Revolução é só que nos interessa. Tirando os loucos do fundo do poço. Moleque novo já sabe como se joga o jogo. Na paranoia, na busca da brisa alucinante. Que vive um dia após o outro, numa constante. Correndo dos homens, sobrevivendo no corre. Na rua, ou você mata, ou você morre. Pela pedra tem mano que desanda no crime. Eu falo porque já vivi, não é filme. Realidade que tá longe de ser resolvida. Humanidade que só quer saber da própria vida. Sistema falido que não respeita ninguém. Onde pra muitos Deus é uma nota de 100. Contrariando isso tudo, tamo na fita. Resgatando os loucos e mostrando uma saída, vai. Você viaja, fica louco. Levando a vida no sufoco. E nem se vai e vem, nunca chega em lugar nenhum. Essa brisa vai te matar. Você viaja, fica louco. Levando a vida no sufoco. E nem se vai e vem, nunca chega em lugar nenhum. Essa brisa vai te matar. Vejo vários Bin Laden novinho no jogo. Disposição monstruosa pra descolar o do Franco. Estilo filme de guerra, favela virou Talibã. Só kamikaze louco na cena explode a Sokan. Sempre é zica, titio, ninguém confia em ninguém. Na Babilônia sinistra, nego só quer as de 100. Na Cracolândia eu vi, espancar crianças tiozinho. O crack mata rapaz, recruta vários zumbi. Os kit monstro estica, deixa os moleque em choque. É só hornete, fuzil, cordão de ouro e pop. Lança perfume, balinha, um tiro, adrenalina. Só Red Bull com whisky, maconha, chapa, convite, tá tudo aí. E o diabo vai oferecendo em taças de ouro, destruição pro meu povo. Deus, maravilhoso, guarda esta geração. Pra que o mundo das drogas não leve mais os meus irmãos, come on. Você viaja, fica louco. Levando a vida no sufoco. E nem se vai e vem, nunca chega em lugar nenhum. Essa brisa vai te matar. Você viaja, fica louco. Levando a vida no sufoco. E nem se vai e vem, nunca chega em lugar nenhum. Essa brisa vai te matar. Eu vejo os mano no apetite de mais uma dose. Saber que muitos deles vão morrer de overdose. Não alivia, só aumenta a preocupação. Senhor, me dê forças e ouça minha oração. É só por Deus que eles vão mudar o pensamento. Saber a hora de parar e sair do movimento. O diabo contamina pra roubar a sua alma. Mas o socorro tá chegando, muita calma. E desse jeito que vamos fazer o arrastão. O rap como arma e a palavra como munição. Contrariando a estatística do sistema. Fazendo por nós mesmos independente do problema. Sem preconceito, sem demagogia e nem descaso. Fazendo o oposto de quem deveria cuidar do caso. Presta atenção no que eu falo, chegado. Presta atenção, pago baseado, pago baseado. Você viaja, fica louco. Levando a vida no sufoco. E nem se vai e vem, nunca chega em lugar nenhum. Essa brisa vai te matar. Você viaja, fica louco. Levando a vida no sufoco. E nem se vai e vem, nunca chega em lugar nenhum. Essa brisa vai te matar. Você viaja, fica louco. Levando a vida no sufoco. E nem se vai e vem, nunca chega em lugar nenhum. Essa brisa vai te matar. Você viaja, fica louco. Levando a vida no sufoco. E nesse vai e vem, nunca chega em lugar nenhum. Essa brisa vai te matar.